cristal. Tem um rei risonho que aboliu o bem e o mal. Pôs em seu lugar mil pássaros de cor, que num gorjear secam qualquer lágrima de dor. Popular, rei da poesia e das canções, e seu terno olhar são dois pequenos corações. Como fui chegar nesse incrível país? Sei que precisava de estar um pouco só feliz. Era uma tormenta atormentar em vão. Desespero cheirando a paixão. Quarto de espelhos que queriam me levar. Em calma, claridade que foi se avançar de uma janela no amanhecer. Pude ler essa lenda em você. Quarto de espelho.